A Deus é, é força, é poder, é tudo, né? Que você imaginar, tá ali, né, cara? É aquele que caminha comigo todos os dias, aquele que está presente na minha vida. Ah, Deus, Deus é que mudou meu caminho. Deus que tá fazendo minha vida, né? Ah, é aquele que se tá distante, eu me sinto angustiada, me sinto como se eu estivesse doente. Até uns tempos atrás eu não acreditava, não pensava que ele existia, né? Mas agora eu sei, porque muitas coisas estão mudando na minha vida, né? Acho que não existe nada assim que substitua, né? Entendeu? Que foi que morreu por nós na cruz, eu pego, é isso que eu tenho para falar, né? Deus abençoe. É difícil definir, eu acho que como eu já falei um dia, né? É difícil entender Deus, mas é fácil acreditar. Bom, para mim é isso, é tudo.